tudo o que acontece nesta casa, nesta residência, está na direção de Deus. Tudo. Tudo o que acontece na face da terra e no universo está no controle de Deus. Até mesmo a explosão de planetas, assassinatos, hecatombes, guerras nucleares, tudo está na direção de Deus. Porque Deus respeita o livre arbítrio de seus filhos. Então, aquele que pergunta por que isto, por que aquilo, por que Deus permitiu isto, por que Deus permite esta miséria, por que Deus permite essa maldade, por quê? Porque assim os seus filhos escolheram. Assim escolheram, e Deus respeita as escolhas. Deus respeita, sempre vai respeitar. Mas tudo tem um limite. Tudo tem um limite e chega uma hora que Deus dá um basta e diz: agora as coisas precisam mudar. Se os filhos não quiserem mudar, terão que ir para outra escola. Assim Deus determinou. E tudo o que acontece, às vezes, parece loucura. Muitos não entendem. E outros, o que não entendem, respondem com fúria, ataques e tudo mais, porque não compreendem o agir de Deus. Já foi falado que a mediunidade com Deus, o médium necessita ser humilde, fraterno, amoroso, compreensível, lutar contra as suas tendências más, procurar ser bueno, procurar ser uma boa pessoa, se reformar internamente, não só falar, mas sim colocar em prática tudo aquilo que lê, tudo aquilo que vem de Deus, que Deus coloca em seus caminhos para vocês lerem, para aprenderem, evoluírem e crescerem. No livro dos médiuns, tem uma parte que diz: los espíritos que se podem evocar. E lá diz claramente que se pode evocar todo e qualquer espírito em qualquer grau na escala espírita. Ou seja, dos espíritos imperfeitos aos espíritos puros. Mas não quer dizer que os espíritos responderão à sua invocação. Porque os espíritos não estão à sua disposição na hora que vocês querem. Mas, quando existe um trabalho sério para o progresso da humanidade, um trabalho onde se lhe pratica a verdadeira fraternidade, onde os médiuns fazem a verdadeira reforma íntima e são unidos e fazem o trabalho de coração, isto é bem visto por nós, os espíritos da luz. Isto é bem visto. Isto chama atenção, até porque está difícil achar uma casa onde Los profetas ou los médiuns são unidos, não se invejam, não há competição. Está difícil. Acharam na casa onde existe isto. Onde um não se sente melhores do que os outros. Está difícil. Portanto, numa casa onde todos são unidos, onde se prega a verdadeira fraternidade, onde se todos procuram se reformar internamente e o trabalho é feito de coração, nós ali estaremos. Nós estaremos. Assim como não existe, eu repito, não existe propriedade de espíritos para com médiuns. Nunca existiu. Nunca existiu. Os médiuns que são vaidosos, muitos médiuns que são vaidosos, arrogantes e prepotentes e acham que têm exclusividade para com espíritos e nos endezam como se fôssemos deuses, quando na verdade somos espíritos errantes, imperfeitos e que temos muito do que crescer. Não somos deuses, somos apenas espíritos desencarnados. Somos o homem, homem fora do corpo. Homens e mulheres fora do corpo, apenas isto. Mas procuramos melhorar cada vez mais e fazer o bem. Já erramos muito em muitas encarnações. Muitas, como vocês. Portanto, muito pretencioso o médium que acha que há exclusividade para conosco. Muito pretencioso, arrogante, orgulhoso e vaidoso. Achar que acha exclusividade para com os espíritos. Vocês precisam muito se reformar internamente, porque a movimentação no plano espiritual, por mais que vocês não podem ver, está cada vez mais profunda, e os espíritos da luz do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, de Maria Santíssima, estamos trabalhando muito para que esta terra seja renovada. E muitos dirão: Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus e nem herdarão a terra. Esta terra maravilhosa, este planeta lindo, esta pérola azul no universo. Muitos não vão herdar esse belo planeta e muitos que estão aqui não merecem estar vivendo neste planeta tão belo. E o planeta sofre, porque o planeta tem vida. O planeta é um organismo vivo e ele já não aguenta mais a erva daninha e ele vai cuspir, expurgar toda essa erva daninha. Ele só vai acertar agora, só vai aceitar quem está vibrando no amor e na fraternidade. Portanto, aquilo que Deus concede, ele retira, de acordo com as escolhas e a conduta de seus filhos. Ele retira, e Deus estará retirando muito o que ele deu. Estará retirando para aqueles que não souberam aproveitar a oportunidade. E nós sim estamos aqui também, o povo cigano, e eu estou aqui, Dom Carlos Ramírez, que falo agora por intermédio deste médium, estou aqui sim, como nos outros ciganos e muitos outros espíritos. E se manifestarão nessa casa quantos espíritos forem necessários, porque esta regra de quantidade de espíritos foi o homem que criou e as mulheres, não Deus. Nunca existiu isto. Isto é doutrina. Isto é um dogma criado pelos seres humanos. Limitados, ignorantes e imaturos. Inclusive médiuns do espiritismo, onde estão os espíritos mais endividados da face da terra, mais criminosos da face da terra, estão na doutrina espírita. O espiritismo, assim como existem os outros, na Umbanda e em outras religiões. Mas no espiritismo estão os espíritos encarnados como médiuns, são os mais endividados. E vem mostrando o seu jeito católico de ser em nesta encarnação, nos venerando como santos católicos, nada mudou. Está a mesma coisa, estabelecendo regras que não existem, que não foi criada pelos espíritos e nem por Deus, mas sim criados pelo homem de acordo com seus interesses, de acordo com suas convicções e sua doutrina e suas interpretações. Por isso, aqui estamos usando médiuns sinceros, sinceros e puros de coração, que não estão agarrados a dogmas e nem a doutrinas de crenças limitantes, como muitos por aí. E muitos espíritos da luz vêm se afastando de muitos médiuns porque foram tomados pela vaidade, pela arrogância, prepotência, e acham que tem um poder que não tem, porque poder no universo só Deus tem. Tu és homem, tu és criação, tu não és Deus, poder nenhum tem. E palavras mansas nunca demonstraram caráter e conduta. Palavras mansas não quer dizer nada. Existem espíritos das trevas que falam muito manso e bonito, parece até que são carinhosos, mas são maus. O que importa é o que tem no teu coração, no teu espírito, de verdade. Aquilo que ninguém vê, mas Deus vê. Isto é que importa. Não o que tu demonstra externar, mas sim o que tu guarda no teu coração e dentro do teu espírito, que os homens não verão, mas Deus vê o que está no teu interior, porque ele vai na divisão do espírito e da alma. Deus vai no profundo do teu espírito, mais profundo do que qualquer outro no universo, e ele sabe muito bem quem tu és, e o que habita no teu coração e em teu espírito. Ele conhece. É por isso que muitos que Deus escolhe para fazer sua obra, os outros não compreendem, porque só vem o exterior, mas Deus sabe quem ele está chamando para uma obra. Deus sabe. O homem não sabe, mas Deus sabe. E Deus faz tudo perfeito. E o homem não compreende porque está com o espírito obscurecido pela matéria, pelas paixões, pelos vícios. Por isso não compreende. Deus está distante de Deus. E não o compreende. E porque são muito imperfeitos. Muito. Por isto, Deus, neste momento, está caminhando rápido para a renovação desta humanidade. E aqueles que não querem se renovar, se despedirão do planeta. Esta é a mensagem. Muito obrigado. Graças a Deus.